Azul 4207 da seleção para sequenciamento, curva à direita, proa 225, limite para radial 280 Salvador. Moto 207, copia o controle. Sente, sobrevetoração, proa 225, azul 4207, limite 287 Salvador. Cliente, qual foi o lance azul eco? 13740, informa o tráfego, mantendo 57 próximo a Duma, não é nessa perigo se aproximar. Ok, ciência do tráfego, sem contato. Windows 1 4 0 degrees, 0 8 knots, QNH 1 0 1 4. Eu vou colocar o meu Sierra azul lá, como tem 500 aí. O 4207 desce para o nível 050. 050, 4207. Satango Oscar Golf Sierra Born at 28, contact announced over the departure frequency 12, correction, 119er, decimal weight, 19.8, sir. That's right, 119.8, thank you very much, have a nice day. Nice day, sir. 4010, Ramon Teta Pro, azul 4207. Então, 3740, qual voa direto em Serra, Budinjá? 3740, autorizado 6 vias, pode estar pisando. Ok, entendido, vou mesmo próximo sair de Serra, ok? Então, desvio de uma formação que tem logo aqui na frente. Então, 3740, se eu tenho condição de tropicar a aproximação? Tenho. Está no Guatemi, autorizado a proada direto em mar a baixa altura. Esse é o Palmeiras que é azul lá, que está autorizado entre turma 5 a 500 pés. Certo. 3740, você tem condições de continuar com a aproximação? Positivo, tenho. Afirmo. Gente, já pode visual com o campo. Aqui é a resposta dele, visual. Pastor de Flávio, good morning. This is Papa Tango, Oscar Golf Sierra, PS1000. Tango, Oscar Golf Sierra, a Rueda, contato de Pátio, Felipe Paiva e Vaia. Conde, debate, o spot level 090. As one bottom request by heading to conde position. Então você vai oficiar a direct conde position up to 2000 feet. 2000 conde position up to 2000 feet. Bruno 230, voo Romeu Fonte 018, chame Centro Recife 125, 425, alterna 12685. 245-2685. É, 230, giro Romeu, direto 18. Obrigado. Avisando o aeródromo, reportará estabilizado no X-ray da 3740. Redstone 3740. Azul 4207, desça até 3 mil pés, ajuste na 094, aguarde o último vetor para o localizador. Descida a 3 mil pés, só na 094, aguardando o último mapa para o vetor. Estabilizando o X-ray, é o TAN 3740. TAN 3740, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Pouco. Olha, azul 4207, intenção cruzar o eixo, interceptado por telândia certa, devido à formação da sobreduna. Azul 4207, prossiga. A intenção cruzar o eixo e interceptar pelo setor sul, no Índia Serra, devido a formações sobre a posição do... Índia Azul 4207, livre desvios. Após desvios, tem condições de voar interceptar com o localizador? Afirmo 4207, tem condições. Índia Azul 4207, livre desvios, desça para 2000 pés, ajuste no 094. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Livre desvios, descida 2000. Autorizado o procedimento elétrico, foi reporte estabilizado, 4207. Papá Romeu Sardo Lueco, chamei Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Jordão Zico, grato, bom dia, senhor. Bom dia. E a Papá Romeu Sardo Lueco. Papá Romeu Sardo Lueco, grato para o avistado. Chame, solo controlado na Enrimar, o vento em Salvador de 140 graus 079, que ligam no 014, Serra do Lueco. Controlado em Patará, Serra do Lueco. Andrei 740 no solo 35, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, no decimal 9. 219 à direita, Andrei 740. Solo, Tiago Lueco. Serra Zulu Eco, considere seu solo, os 35 a estacionar a frequência livre, bom descanso. Graças, obrigado. Serra Zulu Eco é a torre de Salvador. Eu escuto, senhor. Por gentileza, confirme posição já no solo controlado? Controlado, senhor. Copiado, então por gentileza, estendo o transponder? Ah, tá desligado o transponder, senhor. Ok, tô tendo alvo falso aqui com o lock do charme. Ok, se eu puder, já fiz bem. Então não tem algum problema. Ok, graças. Obrigado. Ponte Espera da 1-0, pronto. Poxa, né, 1-4-0. Bom dia, mantém o Ponte Espera. Mantendo Ponte Espera, 1-4-0. 5. Salvador, boa noite, Sinal 5, 4207, boa. 207, a torre de Salvador. Prossiga 4207, sinal de 4 meses estabilizado. Pouso 4207, tráfego avistado, Seringal no 0 no 4, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 130 graus com 079. Pouso autorizado, pistão no 0, ajuste no 0 no 4, azul 4207. China 6140, autorizado a linha de manter na pistão no 0. Autorizado a linha de manter na pistão no 0, 6140. Controle Salvador, 3198. Via chegada Bomed 1, deixa para o nível de voo 060, redução para 2509, número 2 na aproximação. Afirmo 060, ajuste no 014. Ocean Air 6140, autorizado a alinhar e decolar da pistão no 0, vento no 50 graus com 089, que é legal no 014. Autorizado a alinhar e decolar da pistão no 0, Ocean Air 6140. Salvador, Gol 739, passa 2, 4, 0, 0, faz direto. Gol 739, via chegada por MED 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 014. Redução para 2509, número 3 na aproximação. 070, 114, número 250, 9739. Gol 939, desça para o nível de voo 080. 080, 9739. Chame 1140, decolando aos 41, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, tenha um bom voo. Controle Salvador de 98, obrigado, bom dia, tenha um bom dia. Possível, Xané 6140, transfere. Xané 6140, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sub e mantenha nível de voo 350. Via PUCA, subindo para o 350, 6140. Possibilidade de voagem, amplo, senhorita. Mantenha o perfil, Xané 6140, aguarde. Aguardando, graças. O controle Salvador solicitou que o senhor mantivesse a posição por mais 2 minutos para sua decolagem. Afirmativo. Sem problemas, 648 aguardando. Plan 3198, reduza para 2209. 1029, 1539. Plan 739, qual foi a velocidade indicada? 250, 739. Chegou no 739. Salvador 2770, aproximando do ponto de espera próximo. Salvador 2770, mantém o ponto de espera próximo, zero. Até. 648, vento no 20 graus, 089, que negócio no 04, autorizado decolar da pista no 0, gol no 648. Livre decolagem no 0, iniciando 648. Azul 2770, observando o bonde da Gol, 5 meses de iniciar a rolagem, ali mantém pista no 0, Gol Azul 2770. Azul Gol, ali mantém no 0, 2770. Plan 4777, tem condições de voar na proa 210? Excelente. Preparação para o sequenciamento. Curva esquerda, prova 210, está limitado pela radial 290 do VR Salvador. Esquerda, prova 210, limitado pela 290 de Salvador. Agora o controle de Salvador na frequência 119, decimal 8, tem um bom voo. 19-8, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, senhor. 0 agora na prova. Sim, Titan 4777. Salvador, muito bom dia, esse é o gol. No 648, cruzando 1500 metros. Ou no 648, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submantém nível de voo 350. 350 via PUCA, o 648. É 6140, autorizado voar direto Maceió. Direto Maceió, grato 6140. 770, tenta estupir a estrela turbulência do Boeing da Gol, que acabou de decolar da pista no zero. Autorizado a decolar da pista no zero, vento de 150 graus com 07 nós, que é igual no zero no 4. O 477, agora pro 205, vai me dar uma formação aqui, ok? Sente, livre desvio, TAM 4777, reposta ao termo do desvio. Sente. TAM 3198, tem condições de reduzir para 2009? Positivo. Sente, reduza para 2009 para o sequenciamento. 209, 3198, descendo até o 060? Afirma. É o 060. Para 2109, o TAM 4777. Sim, Titã 4777. O Xané 6140, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, obrigado, bom dia. Salvador 27, Eterno, bom dia, cruzou 1500 pés, Serenitarão no Bravo, solicita a curva direita, imediato para livrar a formação. Azul 2777, livre de via, acione código transponder 0223. Eu siga na saída coral no Bravo, subir mantendo nível de voo no 60. Passando a 0223 até 1960 e corrigindo 2770. Azul 2770, não recebo modo alfa nem chat. Ok, então vai verificar aqui. TAM 3198, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 090, está limitado pela radial 290 do VR Salvador. TAM 398, vetoração esquerda por 090, limita 098? 290 do VR Salvador. 298. T39 reduza para 2009. 200, 739. TAM 4777, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. A 2000 com 1014. O transponder confirme se recebe agora o transponder do 2770? Negativo, só que seu transponder. TAM 3198, autorizado a descer até o nível de voo 050. 050, 3198. 1739, desça para o nível de voo 060. 060, 739. TAM 4777, complete curva à esquerda na proa 175, aguarde o último vetor para o localizador. Centro esquerda 175, descendo para 3000. 2770, confirma a radial de Santo Salvador. O presente está na 185 de Salvador, a 4.8 milhas. Gente, contato radar, passa 3.700 pés, prosseguindo a saída coral no Bravo para nível de voo no 60. 160 já recebe transponder. Afirmo. Então 4777 para o curso localizador, curva esquerda, proa 140, reposto estabilizado. Esquerda 140, reposto estabilizado, tanto 4777. TAM 3198, autorizado descer até 4 mil pés. 4 mil pés, 398. Gol 1739, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda proa 020, está limitado pela radial 290 do VR Salvador. 020, limite 290 de Salvador, 1739. Gol 1648, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 25.5, obrigado, boa tarde. Boa. TAM 3198 para o curso localizador, curva direita, proa 075, reposto estabilizado. Direita 075, autorizado ele é, TAM 3198. TAM 3198, desça para 2 mil pés, reposto estabilizado. 2 mil pés, direita 3198. Estabilizado ele é, TAM 4777. TAM 4777, complete final do procedimento, chame o restaurador, frequência 118.95. 118.95, boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Gol 1739, autorizado a acertar o nível de voo 050. 050, 739. Papatango Oscar, Golf Serra, chefe seu transponder, não recebo o modo Charlie. Salvador, é o TAM 4777. TAM 4777, bom dia, tráfego avistado, Kenegal no 0 no 4, prossiga. Ok, passando a terra, baixado e checado. TAM 4777, pouso autorizado na pista 1 no 0, vento de 140 graus com 099. Entendido, pouso para o TAM 4777. Confirmando o pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Tente de pouso na 10, para o TAM 4777. Gol 1739, autorizado a acertar 3 mil pés, agora de último vetor para o localizador. Acerta 3 mil, agora do último vetor, 739. Tente, sub e mantenha nível de voo 180, azul 2770. O 1739, informa que irá ultrapassar o curso localizador, aguarde o último vetor. Afirmativo, vai ultrapassar, só que a gente pode mandar para o 10, só para evitar a formação. Livre desvio, o 1739, reposta ao tempo do desvio. Ah, só vai lá para o 10 e aí quando a senhora precisar voltar a gente está pronto. Tente. Tráfico Salvador, bom dia, gol 1994, autorização Fortaleza, informação Kilo. Autorizado. Complete final de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 1895. Patango, Oscar Golf Serra, não recebo o modo Alfa nem Charlie. Dia, tráfego ainda não avistado, querem ir conduzir no 4, continua a aproximação, chame passando externa já. Na praia de Duna. Praia de Duna, 73 mais. Me solo na frequência 121 decimal 9. Direito 219. Bona 739, desça para 2000 pés, ajuste no 0-4, autorizado. Final do procedimento ILS X-Way da pista no 0, responsabilizado. A 2014 sendo estável no X-Way da 1-0, no 731. Patango Oscar Golf Terra, informo que o seu transponder está intermitente. Reporta da Matheus. Pode estar o T3 mais aí. Tango Oscar Golf Sierra, chame Aracaju, frequência 1 no confirmando. Encerra o serviço radar a 3 milhas da posição Conde, chame controle Aracaju, frequência 1 no 9 decimal 0, altera número 20 decimal 3. Zona 98 no solo 00 no 400, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9. Vai, frente direita, chamar 129, já tem zona 98. Procedimento LS, X-Way, chame Torre Salvador no 98 decimal 95. 85, está travando. vírgula 739, vai passar externo, a distância. Voo 739, tráfego avistado, Kenegal no 0 no 4, pouso autorizado na pista no 0, vento Juno 30 graus com 08 nós, voo 739. 1014, livre pouso no 0, voo 739. No solo 04, libera a pista próxima interseção direita e chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, gol no 739. P770, o serviço vai dar encerrado, 8 milhas, posição coral, chame controle Léo, frequência 120, decimal 8. Confirmando 120, decimal 1. Salvador. Bom dia, Azul 2710. Bom dia, 2710, Torre de Salvador. Passando para a Índia, direção 1027-10. 710, poderia por gentileza confirmar se está pronto para decolagem? Eu? Azul 2710, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0. Vento 120 graus, 09 nós, que legal no 0-4. Autorizando a linha decolada Azul 2710, decolado 08, chame agora o controle de Salvador na frequência 119, decimal 8, senhor, bom voo. Senador 8, bom trabalho, 710. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2710, bom dia, 2710, passando 1300, perfil da Conde Novo. Azul 2710, contato radar na decolagem, submanter nível 1970 via chegada Conde 19. Confirmando via saída Conde 19. Sessão 1970 via saída Conde 19, 2710. Bom dia, Gol 912, 800 confirmado, auxílio por 1980, descido no segundo ano. 1912, outro dessa via, chegada com médio 1, nível de voo 060. Via 060, Gol 912. Thank you. Salvador, bom dia, Gol 1094.0.0, pronto. Gol 1094, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 140 graus com 08 nós. Alinha cabeceira 10, iniciar a decolagem, Gol 1094. Na descida, o chame é 6200. 0, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 4, porta estabilizada. 2000 pés no 0 no 4, portaria estabilizada, chame é 6200. Autorizado chegada, ou confirmando, autorizado o procedimento dele é X-Ray, após estabilizar o final da 10. Autorizado o X-Ray, poderá estabilizado na 10, o Oceané 6200. 198, Gol 1094, Gol 15 de Batalha. Salve Salvador, bom dia, está trazendo 91, posso esperar pronto. Bom dia, Tantra, 191, autorizado a linhar e manter na pista no 0. Aí mantendo 0, tá 3, 1, 9 horas. 0094, tudo a via saiu da FEMO, posição flotil, nível de voo 370. Saí da mão, transição flotil em exceção 370, com 094. Alfa Romeo 363, grato, 2710. O controle autoriza o chané 6200 a Pro externo, tem uma formação bem em cima do, né? 0 graus, 079. Vou decolar essa 3 1 1 0. Portará interceptando o localizador, chané 6200. Controle, o Gol 1094 pode voar a posição frotida de informações? Gol 1094, autorizado de vir, reporte o tornado do executor da frotida. Confirme para o Gol 1094. Gol 1094, autorizado de vir, reporte retornando para o de frotida. Está presente e vai voar frotida, o Gol 1094. 1094, controle. Escuta, prossiga. 1094, está autorizado desvio, reporte ao término. Confirme pro e por quantas milhas? 094, controle. Na escuta, poderia vá pro tio Gol 094? 094, aguarde coordenação com o centro Recife para a proa de Frutti, mantenha a proa de desvios, confirme a proa ideal e por quantas milhas? 335 por 10 milhas, o Gol 094. Viuno decolado aos 18, chame agora o controle Salvador na frequência 199, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia, 3191. Coração para o sequenciamento, mantenha presente para o limite, será o localizador. Desça para 4.000 pés, destino 013. 4.000, mantendo pro 9.123, limite ao lado. Sobre Salvador, Delta 3191, cruza 1.500. Cruza 191, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 340 via saída São Bruno, Leda, Dalco. 340, autoriza o Valeiro, 3191. Cruza 91, suba via saída São Bruno, Leda, Dalco. Da seleção voo no olho da Doco. Então vai manter o perfil, 3191. 94, controle? Mais quanto prossiga. Projeto direto Frotti, restrito nível de voo 350. Dá pra gente falar Frotti, restrito 350, voo 094, obrigado. Confirme se a visual com a captura 90 para completar a aproximação visual. Totalmente visual, pode completar. Gente, autorizado descida para o NUMI 700 pés. Ajuste o 90 no 3 após trem de pouso baixado checado. Já está, baixado checado. Controle, bom dia, Gol 962. Gol 962, contatado na decolagem. Aciona a identificação na proa de Bomed. Gol 962 na proa de Bomed, pode voar, Duna? Gol 962 negativo, mantém a proa de Bomed. É Bomed, Gol. Gol 9121, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, na presença do intercepta o localizador, redução de velocidade para 1709. Seria para o Gol 9121, foi? 9128 da Gol, desça para 2.000 pés, ajuste no 013. Na presença do intercepto localizador, redução de velocidade para 1709. Reduzindo 1970, na presença intercepto, confirmando o ajuste, por gentileza. Ajuste em Salvador 1013, padrão. Padrão, obrigado. O 962 da Gol, livrando 60, Gol 50, restrito. Poxa, né, 6200 estabilizado. DM-2200, Torre 1-8, decimal 95. 2-5, boa. 962, pedirão 50. 1962, autorizado, descida para nível 050. 050, 962. Vento de 1-0-0 graus com 08 nós. Livre povo 1-0, 1013, Xané 6200. Passou trocando para 19.8. Salvador, Azul, 482, com aquilo, com aquilo. 4082, contato radar confirmando. Contato, aciona identificação. Contato radar, essa via chegada Bomed 1, nível de voo 060. Via Bomed 1 até o 060, 4082. 4082 está mantendo 250 nós, ok, produz? Estabilizar o 9128, 1,5 de zona. Voo 9128, chame Torre Salvador, frequência no 18 decimal 95, complete o procedimento final de ILS. 8095 vai reportar, 912. 1094, chame centro Recife, reconhecendo 25 decimal 45, alterno 126 decimal 8. Vai chamar o centro Recife 1245, a secundária. Confirme. O 1094. Jogou 1094. 126 decimal 85, secundária. 1285, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, azul 2710, poderia o final 50? Submantendo 50, azul 2710. Final 50, azul 2710. 219, o Xamer 6200. Romeu, Papatango, Romeu, livre acionar, reposte táxi. Após bom mês, pode voar Duna, ou voo no 962? O 962 negativo. Eu só vi a chegada do médio. Zero. Voo 9128, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 089. 7, livre pouso na 10912, vento passando em pé. Controle? Controle 2710. O controle era Aracaju, se você houve a direita, solução. Como a esquerda para interceptar a radial 250 do Aracaju. Esquerda para testar a radial 250 de Aracaju. O 2710.